Panorama Agrícola para 1º de outubro de 2013, terça-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Hoje é terça-feira, 1º de outubro de 2013, e este é o Panorama Agrícola em noite de lua minguante. Na mesa de som está o Márcio Peixe, e o ditado é: quando acertamos, ninguém lembra. Quando erramos, ninguém esquece. No Panorama Agrícola de hoje, você ouve informações sobre o Programa Nacional de Crédito Fundiário e o potencial da fruticultura no oeste do estado. No Professor da Terra, alimentação do rebanho. Dica do dia. A dica de hoje é do Ministério da Saúde. Não existe leite materno fraco. Todo leite materno é forte e bom. A cor do leite é que pode variar, mas ele nunca é fraco. Nem todo choro do bebê é de fome. A criança chora quando quer aconchego, quando tem cólicas ou sente algum desconforto. Não deixe que mitos atrapalhem a amamentação. Confira a entrevista de hoje. A entrevista de hoje do Panorama Agrícola é com o extensionista da IPAGRE em Chapecó, Gilberto Barella, e o assunto é a primeira jornada de fruticultura do oeste de Santa Catarina. Evento que ocorre no dia 8 de outubro, junto à EFAP. Gilberto Barella, qual é o objetivo dessa jornada de fruticultura? Esse primeiro encontro, primeira jornada de fruticultura do oeste catarinense, nós queremos fazer com que haja uma formação de um grupo grande de técnicos de toda a nossa grande região da UGT1, toda a região aqui oeste, onde nós possamos depois, unidos, tornar a fruticultura como uma atividade muito econômica, que nós consigamos trabalhar junto, não haver paralelos, trabalhos paralelos. E nós, nessa junção, nesse primeiro encontro, onde não haverá nada de tecnologia, nós queremos procurar, sem dúvida nenhuma, que haja essa agregação de técnicos para ter maior produtividade junto ao nosso pequeno produtor. Barella, qual é a programação do evento e quais os municípios envolvidos? Sem dúvida nenhuma, você veja bem, nós temos município, por exemplo, de Iraceminha, que tem um trabalho muito bom na área de fruticultura, onde nosso colega engenheiro Jair Galon vai fazer a palestra. Depois, logo após isso, nós queremos das 10h30 às 11h, a meio-dia e pouco, onde o engenheiro Lauro Luiz Somavilla, ele é um expert no assunto de motivação e conhece muito bem a fruticultura, e hoje é o secretário da Agricultura lá de Frederico Westphalen do Rio Grande do Sul, e tem um trabalho muito bom lá. Ele vai palestrar para nós os aspectos da economia familiar em função da fruticultura do oeste de Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul. Esse vai ser um consultor, inclusive, com parceria do SEBRAE para nos ajudar nessa área. E logo depois, o nosso secretário de Agricultura e Pesca, João Rodrigues, né, estará colaborando com nós também com um certo valor em dinheiro para nós comprar mudas, onde nós vamos fazer 35 unidades de observações aqui na região da UGT1. E isso aí vai nos dar um início, uma alavancagem na fruticultura aqui na região, com várias unidades de observações, onde vamos conseguir levar quase que cada município levar uma unidade dessa, que nos dará grande estímulo para continuar e fazer a fruticultura crescer na região. Logo após, vai ter o colega Leonir Louro, do CETRESMO, lá vai dar a experiência de descanso, que é um grande município, também tem fruticultura lá. A experiência deles, que tem lá com uma associação, uma cooperativa. E o nosso ex-funcionário da IPAGRE, o nosso colega Luiz Antônio Cavaleiro, Tonico, secretário da Agricultura atual de Palmitos, também falará das experiências que ele tem com uva e vinho ali em Palmitos. Então você veja bem que nós teremos um trabalho não técnico, mas muito motivacional, para nós mostrar aos 38 secretários da Agricultura do município aqui e viria muito mais, vai vir muito mais gente, outros secretários, prefeitos, onde nós queremos mostrar realmente como é que está a fruticultura e para onde nós queremos ir e dar uma motivação nisso aí. Gilberto Barella, essas 35 mudas para unidades de demonstração são mudas de que frutas? Seriam 35 unidades de observações. E as mudas de fruta nós queremos trazer novidades na região, porque 90% do que nós consumimos de fruta aqui, e nós temos 1 milhão de pessoas aqui nos 38 municípios com bocas famintas para fruticultura, nós queremos com goiaba, banana, maracujá, abacaxi e outras frutas como a uva também, que é o grande forte da nossa região, uva e vinho. Então seria goiaba, abacaxi, maracujá e banana. Essas seriam as frutas que nós realmente temos preferência nos microclimas que nós queremos estimular aqui na região. Correto. Conversamos com Gilberto Barella, extensionista da IPAGRE em Chapecó, sobre a primeira jornada de fruticultura do Oeste de Santa Catarina, dia 8 de outubro na EFAP. Obrigado, Barella, pelas informações. Estudantes rurais já podem agora elaborar propostas de financiamento para o Plano Nacional de Crédito Fundiário. São jovens estudantes da Associação Regional das Casas Familiares Rurais do Sul do Brasil, Arcafar Sul, que receberam treinamento sobre o Programa Nacional de Crédito Fundiário. O objetivo é que os jovens agora possam fazer todo o trâmite necessário para a elaboração da proposta de financiamento do Programa Nacional de Crédito Fundiário, desenvolvido pelo MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, e operacionalizado em Santa Catarina pela Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca. Por meio do Programa Nacional de Crédito Fundiário, os trabalhadores rurais podem comprar um imóvel rural ou investir em infraestrutura por meio de financiamento. A expectativa é que cada jovem possa encaminhar até 5 projetos de financiamento para aquisição de terra em seu município. Agora, além da FETRAF Sul e da FETAESC, os agricultores podem procurar a Arcafar Sul para elaborar projetos para o Programa Nacional de Crédito Fundiário. Podem participar do Programa Nacional de Crédito Fundiário trabalhadores e trabalhadoras rurais, filhos de agricultores familiares ou estudante de escola familiar rural. Os potenciais beneficiários devem ter renda familiar anual de até R$15 mil e patrimônio de até R$30 mil. Devem ainda comprovar mais de 5 anos de experiência rural nos últimos 15 anos. O valor máximo do empréstimo é de R$80 mil, com juros de até 2% ao ano. Fique agora com o Professor da Terra. O planejamento da produção de pasto para servir de base na alimentação do rebanho leiteiro inicia com uma análise comparativa de consumo entre as categorias de bovinos, cavalo, ovelha e cabra em relação às vacas leiteiras. Por exemplo, amigo agricultor, 4 novilhas comem por 3 vacas, 3 bezerros comem por 1 vaca, 2 touros ou bois comem por 3 vacas, 2 cavalos comem por 3 vacas, 5 ovelhas ou cabras comem por 1 vaca. Assim, amigo agricultor, você poderá decidir quais os animais que serão criados na sua propriedade rural. Mas lembre-se que também é preciso calcular a área necessária para cada tipo de pasto que servirá de alimento para as vacas. No caso de pasto naturalizado, onde ocorrem geadas, a lotação é de 1 vaca por hectare no período de outubro a março. Já a pastagem perene de verão, bem diversificada, suportam 3 a 4 vacas por hectare. Pastagens perene e anual de inverno, 2,5 vacas por hectare. É importante, amigo agricultor, manejar a pastagem em piquetes, de preferência organizar um sistema de rodízio, onde os animais permanecem um dia em cada piquete. Amigo agricultor, não esqueça de fazer silagem para garantir a alimentação das vacas nos períodos de estiagem ou de chuvas prolongadas. Planejar a produção de pasto, amigo agricultor, é uma estratégia importante para garantir um alimento de qualidade e preferido pelas vacas com baixo custo de produção. Evaldo Roberto, da IPAG de Bom Retiro, para o Panorama Agrícola. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da IPAGRE.